Brinca comigo, como quem sabe que me tem ao seu dispor. Abusa de quem só quer um carinho, um segundo de amor. Você me diz que está me esperando no mesmo lugar. E eu vou correndo, sempre alucinado pra te encontrar. Ah, esse amor desarranjado, que tem fogo e tem pecado, faz o que bem quer de mim. E eu continuo do seu lado, mesmo sendo maltratado, te amando até o fim. Às vezes eu digo pra mim que não vou aceitar, que quando você aparecer eu não vou me render e nem vou me entregar. Mas quando eu te vejo assim, nem as minhas promessas consigo manter. Pois basta um sorriso, um olhar e eu sou de você. Ah, esse amor desarranjado, que tem fogo e tem pecado, faz o que bem quer de mim. E eu continuo do seu lado, mesmo sendo maltratado, te amando até o fim. Esse amor desarranjado, que tem fogo e tem pecado, faz o que bem quer de mim. E eu continuo do seu lado, mesmo sendo maltratado, te amando até o fim.